viagem a gente fez. Agora só saudade de nós dois, olhando o pôr do sol. Lembro você, por onde andas? Será que está bem? A você, sinto saudade, como eu queria você. Pra dizer tudo que eu sinto por você, e esse amor que nunca vai acabar. Que eu te amo, que eu te amo. Banda Louca Tentação, a inovação do Tecno Melody. E aí, tô platinado. Mensagens que eu não apaguei, e as promessas que a gente fez. Agora é só saudade de nós dois, olhando o pôr do sol. Lembro você, por onde andas? Será que está bem? Eu não sei. Quem sabe um dia a gente possa se encontrar, e dizer tudo que não disse a você. Saudade, como eu queria você. Pra dizer tudo que eu sinto por você, e esse amor que nunca vai acabar. Que eu te amo, que eu te amo. Quem sabe um dia a gente possa se encontrar, e dizer tudo que não disse a você. Sinto saudade, como eu queria você.